Ativamente. Uma doença contagiosa, se liga na paz ativamente. Me apresento pra você, code, atirando o que falamos sem ter dó. Pretos e brancos unidos num só. Um, todos por um, um por todos, dois, um, um, dois. Não deixe pra depois, três, quatro, DJ Malo. Risca girando nos pratos, começou nosso relato. Não é papo furado, só ideia, cão. No fundão, nada de ilusão. 5-6, agora é nossa vez de relatar a verdade. Foda-se seus covardes, humildade. Força de vontade eu tenho, você tem. Pois não falta a ninguém. Banca 2N, vou rimando na maior. Veja só, passa um pano. Os manos da Z.O. Aqui, ali, lá. Tem aliado forte, lado a lado com a sorte. Bem longe da morte, bons exemplos são de graça. Na faixa, é isso que falo, que rimo, que faço. Absorvo o que é bom, tenho dom. Ouve aí, direto de Itapevi com ligação. Ô irmão, de Jandira sem Miguela, esse favela. Ô, oh, atitude, sim, é o que espera. A DJ chega. É a favela, atitude, sim, sim, espera. Até quem chega, é a favela. Um, dois, três, quatro, resumo do que faço. Rapper mensageiro, desde a época feudal, negros guerreiros. Revolução na senzala. Quem tomou, quais tombaram, não sei se sei. Se sei, não sei, só sei que sei. Que representaram o percurso da história. Mudaram pra mesma, entraram zumbi mal puxo que diz pra você refletir. Consequência, sou competência, tenho através da rima que venho. Se quer se libertar, tem que ser objetivo. Pensamento definido, desata o nó da garganta. Estude, se adianta, analise nossa letra, interprete nosso som. Por aqui 500 anos de enganação. Oh, atitude, sim, é o que espera. A DJ chega, quem, é a favela. Atitude, sim, é o que espera. A DJ chega, quem, é a favela. Represento respeito, sei que eu também sou sujeito. Sou esse mesmo e a molecada dos quatro pontos cardeais. Tem que aprender que estudo é escudo pra se defender. Depender de você, tá nas trevas ou na luz. Meia meia, oh Jesus, bondade e interesse, mano. Deus que nos conduz, faço jus, agradeço. Big Boy é o nome, brinquete ou endereço. Já não desmereço, oh pivete que pede conselho. Muita força e paz pro futuro. Guerreiro, a busca da verdade é necessária. Essa é a fita, cara. Os que são verdadeiros não desistem, não param, não traem, não, não, não. Não conspiram na retaguarda, estou. Se é preciso, vou. Se é pra representar a brecha, não posso deixar. Vou remando constantemente, firme e forte na quadrilha. Ativamente, adiante, avante, em frente. Original, descendente, ra. Firma na batida, então se liga, sangue bom. Punk é nóis, punk é nóis. Atitude, sim, sim, espera. A DJ chega, quem, é a favela. Atitude, sim, sim, espera. A DJ chega, quem, é a favela. Atitude, é o que espera.